Eduardo, Azul 4958. Azul 4958, passa a dona, acontece sinal, chama chame Toninho no decimal 95. 3295, obrigado. Salvador, gol no 865, passa 2-0-0 para 3-6. Pelo 865, confere, chama o centro Recife, na frequência 260, ao término 288. Recife 660, ao término 288, obrigado, bom dia. A 211, chama agora o centro Recife, na frequência 1251, ao término 238. Aeronave que é 17, está 3.6 milímetros. Reduzindo a medida do possível. Reduzindo o azul. Azul 2775, solo 52, libere próxima direita, som Salvador, decimal 9. 2775, libera na próxima direita, com solo 29, boa. 9 decimal tem a 2500, para 2,5, autorizado então R9 na frente. Assim, autorizado, informe, estabilizado, pronto, seguindo. Azul 4958, autorizado o pouso, pistão 90, vento 020, grau 039. Autorizado o pouso, azul 4958. Alfa Kilo, Paz 3, posição 3 Lima. Confirme, senhor. Dado Alfa Kilo, Paz 3, posição 3 Lima, azul 2775. Alfa Kilo, Paz 3, 3 Lima. 1963, chama agora o centro Recife, na frequência 1251, ao término 238. 251238, obrigado. 4958, solo 54, direito no 219. Direito 219, azul. Alô, Rio, Canal 73, visualização, Recife, número 2, tá certo? Sim, Rio, Canal 73. Autorização para Recife, número 390. Ah, mas o colega já pegou aqui com vocês. Afirmo. Ah, obrigado. As 94958, fica dentro da sinalizada no bate 3. B49, estabilizado, seu aviso. Pelo 649, completo em nave, chama agora a torre na frequência 19, decimal 95. Bom dia. Utilizado a RNAV 10. O número 649, autorizado posto 190, vento 010 graus 03. Autorizado posto 649. 149, solo 59, próxima direita, no 21, decimal 1. Direita 21, 649. Forte chiado na fone, a reparta 649. Gente. Confirmando a frequência 211. 1219. Fala, Salvador, bom dia, voo 649. 1-649, prossegui Alfa Juliette, posição 0641. Alfa Juliette por 612, 649. Fala, Alfa Juliette, 0075, autorizado, tinha um contato. E o 5973, parte de carga, a senhora de back acionamento. E o 5973, autorizado, tinha um contato. Direito, 5973. Estou com o 103 a bordo, 5 horas, contendo a galinha. Meia 075, observa o Boeing da Golinha, estamos em posição 06. Sou autorizado para seguir o táxi Apache 1 no táxi Índia, ponto espera na 0, torre 11895, faz isso na 013. Salvador Montes, na minha 075, já aproximo, vamos esperar a próxima. Puxa, na minha 075, a utilizada linha de colapso 1 a 0, certo, variável com 3 mais. Decola, senhor. Rio 5973 para o táxi com POD e 05, autonomia de 4 horas e 30 minutos, alterna Salvador. 5973, autorizado táxi via parte 1, táxi Índia, condicionado na 0, torre 11895, registro na 013. Registro na 013, táxi via parte principal Índia, condiciona a chamada torre 11895, Rio 5973. Torre Salvador, bom dia. Rio, 5973, 1.0, 5.0, pronto para partir. Rio, 5973, autorizado ali, Mateus, 5.0. Ali, Mateus, 5.0, 5.0, 5.0. Toma controle, acena 665. Puxa, 075, decolado aos 10, controle de Salvador 198. Salvador, bom dia, acena 075, passa 2300. Acena 075, contato radar na decolagem, tudo mantendo de voo 360 via saída da EL. 360 via saída da EL. Afirmo, variável 3.2. Liga Mike, foi Mike. Bom dia, a sensação de remota, remota 14, para ponto 1.0, mais a mão. Autorizado, reposta térmica. Reposta térmica. Tudo para o controle? 675, pode voar a letra. Autorizado, chama 675. Obrigado, senhor. 2223, autorizado conquista nível 180, decola na zero, curva à direita, saída árvore alefa, após óculo e após direto conquista. Controle Salvador, opera 1198, aciona 5515 transponder. Santana MA075, chama agora o Centro Recife na frequência 251, alterno 238. Afirmo. Rio 5973, chama agora o Centro Recife na frequência 12685, alterno 12545. 2165 é rotina. Prossiga, Max, sem mais. Salvador, bom dia, voo no 759. É 59 para da Eulê da Morte, problema qualquer. Colocou no 759. Até 59, autorizado Guarulhos, nível 360, decola pistando 0, curva direita, CVDA é Oleda Motiva, via Upis Luna 0, Taubaté, controle 1998, aciona 5523, responde. Barulhos aprovado, conforme nível 360, da cola pista no zero, direita após, da Euleda Mótila. Aciona 5523 e o controle 198, ou 1759. 1759, corrigir se a correção estiver correndo. Chamarei. Salve, Salvador, muito bom dia, 2783, Matheus. 2783, aguarde, golpe. faça um cheque rádio muito baixo da transmissão. Aguarde compra, prepara o Momo Neném. Momo Neném, como recebe agora? 1092, você é a notificação, viu chegar na Mário, deixa manter 050, ajuste o último, entra no 093. Curva direita, saída árvore Elefa, após óculo e após direto conquista. Controle Salvador opera 1998, aciona 5527 transponder. Autorizado para citar conquista 200, curva na direita do ano 0, árvore Elefa, óculo 198, controle 5527 transponder 73 azul. 3% correto, seu pronto pushback pelo momento. Solo Salvador, bom dia, azul 4234. Azul 4234, bom dia, prepara Puca Caju aguardando cópia. Puca Caju aguarda cópia 4234. Acelerão 9970, pronto cópia. Autorizado, Teresina, nível 320, decola pista 0, curva à esquerda, saída Momo Neném. Após voa direto Bob, intercepta Bezulu 20, Teresina e prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador Pera 1998, aciona 5530, transponder. Zero, após voa direto Borba, Bravo Oscar Romeu Bravo Alfa, chama pronto para o espectro funcionamento. Confirme? Borba, Bravo Oscar Romeu Bravo Alfa. Borba, tá ok, Borba, desculpa. Azul 4234, ponto cópia. Pronto, cópia 4234. Autorizado Recife, nível 350, decola pista 0, curva à esquerda, saída Pucacaju, Viário Pesulo 97. Controle Salvador opera 1998, aciona 5534, transponder. Autorizado para Recife, nível 350, decola 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, Viário Pesulo 97, controle 1998, transponder 5534, azul 4234. Azul 4234, procedimento correto, tinha um pronto pushback funcionamento. Gente, 4234. Salvador 649, bom dia com a Golf, Porto Seguro. A 649, autorizado por seguro, nível 360, decola 10, curva à direita, na saída da El Leda, após prossegue direto seguro, via Pesulo 44, Autor Salvador opera 1198, aciona 5535, transponder. 360, Porto Seguro, curva direita após a Euleda Seguro, Aperzulu 44-198-5535, transponde igual a 649. 649, procedimento correto, um pronto de funcionamento. Solo Salvador, é o Passarego 2223, o meu 12, autorização para push posicionamento. 3 autorizado, tem um plano táxi. Autorizado, chamar para o táxi, 2-2-3. Estacionamento, portão 5, voo 1759. Voo 1759, autorizado para o estacionamento no 0. Confirmando o 1759, aguarde só um minuto. Ok, vai aguardar no 1759, forma chiado forte na sua frequência. 2223, confirmando já iniciou o push. Afirmativo, está iniciando o push. Gente, voo 1759, autorizado para o pushback estacionamento de táxi. Autorizado para o Chileque Chamaritá, que chegou na 759. Sim, autorizado, estamos estabilizados, chave de procedimento RNAV, desça e mantenha 2510, ajuste altimetro 10013. Ok, desce para 2500, com 10013, reforçará estabilizado no RNAV da 10, voo 10013. Salvador é o Passaredo 2223, está com um POB de 53, 6 horas de quadro de autonomia, apenas Salvador, está pronto para o táxi. Passaredo 2223, autorizado o táxi até através do portão 612, aguarda o completo pushback da aeronave da Gomes 05, após prossegue até o ponto de espera do 90 via Bate Índia. Ponto de espera chama a Torre Salvador 1-93-195, ajustou ao time 1013. Até o portão, conseguiu um táxi até o portão 62, aguardando a aeronave da Gol. Após, aguardando, esperando a 10, com a da FUC 1893. Muito obrigado e tenham um excelente dia. Estou no grau mais ligado, ininteligível a transmissão, cheque equipamento de rádio. Muito baixo. Poderia prosseguir para o táxi enquanto o aeronave tiver voltado para mais para trás? Afirmativo, assim que tiver passagem livre, está autorizado, até o ponto esperando no zero. Ok, está prosseguindo então, já estou segurando. Nós, vocês dois. Como está recebendo o sinal 9970 agora? 2/2, é o sinal 9972, confirma. É o 09970 agora? Agora sim. 9970 no Pátio 3, confirma. É puxa acionamento? Autorizado, chame táxi. Muito bom dia, passarelo 2223. Próximo ponto de estrada 10 está pronto. Passarelo 2223 autorizado a linha de colapso 10, vento 040, grau 039. Autorizado a linha de colapso 3223, estrada 10. Táxi, 759, temos 170 a bordo, 4 horas e 15, Galeão. Uno 759, autorizado táxi até o Monsfera da 90, via Índia, baixo Monsfera da 90, chame Torre Salvador, número 8195, ajuste 9. Táxi até o Monsfera da 90, via Pátio Índia, Monsfera Torre Salvador, número 8195, ajuste do altímetro 90114. Autorizado, táxi, Pátio Índia, Monsfera 1895, 9014, igual no 759. Aparelho 2223, decolado 35, controle Salvador 119, decimal 8. 198, passarelo 2223, muito obrigado, boa semana. Controle Salvador, muito bom dia, passarelo 2223. Aparelho 2223, contato radar na decolagem, sub mantendo voo 180, via saída Arvor. Saída Arbor 180, informou na autorização que não consegue manter essa restrição aqui de 10 milhas, 10 milhas, FLC. Torre Salvador, bom dia, voo 759, ponto 0, dono 0, pronto. Altitude, subida ao nível 180, passando 2223 na escuta. Teve restrições, subindo para 180, passei 2223. Espera da 90, Torre Salvador 18, decimal 95, ajuste ótimo para 90 no 4 e a parte 1 no índio. Salvador 649, por estacionamento gate 6. Jesus autorizado, chame táxi, voo no 649. Por estacionamento, chama na táxi, 649. 092, sinal aeronave da 10. 092, continue aproximação, aguardando autorização de pouso. Entra. Voo 759, ali decola de imediato, separado. Afirmo. Autorizado, 080 grau 049, ajuste 9014, como aeronave da companhia, 2 milhas do marcador externo. Você autorizado, aliança e cola inicial, segundo 759. 492, autorizado pouso pistão 0, vento 080 graus. Recebi pouso pistão 0, voo 092. 759, decolado 3498, voo na 759. Está confirmado, tem um forte ruído na sua frequência da torre, ok? 092, você observou o mesmo ruído. Federal 9970, mantém o ponto de espera da ONA 0. 5/5. Federal 9970, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Autorizado a alinhar e manter. Zero 092 do Solo 40, Oliveira Fista, no controle de Solo, na frequência 12, 1, decimal 9. 209, Gon, 092. Com 0473, horas e 7, Aracaju. Firme a autonomia? 3 horas e 7. Moro 649, autorizado, tá aqui até o ponto de espera, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 1918, decimal 95, ajuste no 0 no 4, meu voo. Parte 1 no Índia, parte 2, 2895, 614, 649, parte 1. Solo, bom dia, gol 092. Na 092, bom dia, segue Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, no 092. Salvador, azul 4234, ponte 1, chuveque em acionamento? Azul 4234. Né? Confirme o pátio e a posição? É, gate 1. Gente, no pátio principal, aguarde 4234. Aguarde 4234. Federal 9970, decolado 42, sob controle de Salvador, na frequência 119, decimal 80, bom voo a todos. Gente, vai chamar com o filme, na frequência do controle? Sob controle 119, decimal 80. Salvador, bom dia, com 649, vem, já pode esperar pronto. Agora 649 é autorizado a alinhar e manter, pista na 0. Alinha, manter no 0, 649. Federal 9970, suba e mantenha o nível de voo 320, suba via Momo. Informado que o Federal voar na flor da posição Borba, confirma? Não confirmo, via saída Momo. Via saída Momo, Federal 9970. 092, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, com 092. Momo, 9970? 9970, não está autorizado voar direto Momo. Compra o perfil da subida, saída via Momo. Compra o perfil da saída Momo, confirma? Suba, via, saída Momo. 9 via, saída Momo. Solo, o 273, pushback funcionamento. 273, confirma no mais 3. Afirma. 273, autorizado, pushback funcionamento, suporte táxi. Aproxima 80. 98, bom dia. Bom dia, Angola 649, cruzando 2000. Volvo no 649, suba e mantém nível de voo 340, saída, suba via saída da El. Da El? Isso, você está tirando 300, 300, senhor. Suba e mantém nível de voo 300, aguardando como final. É, aguardando como final. Salvador Azul 4234 para o táxi. Altero na Maceió, 3 horas de autonomia, 116 a bordo. Flor. Mando o presente ao Flor, passando 2226. Tô no 759, chame o centro Recife em 12551. Recife 251.